Olá, amigos ouvintes da programação Antena Web, da programação Diversidade. Começamos por aqui mais uma edição do nosso espetacular, o Espetáculo no Ar, um show de programa para você, todas as segundas na Rádio Antena Web, todas as terças na Rádio Diversidade, sempre o seu som, fazendo sempre o som para a galera aí, curtindo uma boa, né? E neste programa temos um som ao vivaço aí, pra galera curtir então, pra você aí sentir-se realmente no show, né? Porque a música ao vivo ela nos dá esta impressão, né, que nós estamos no show aí. E para participar do nosso programa, você pode enviar um e-mail para taiscalduro@gmail.com. taiscalduro@gmail.com. Ou então participar através do Twitter, @taiscadu. É o meu perfil para você seguir, mencionar ou mandar mensagem direta. E a seleção de hoje do nosso espetacular foi feita pelo meu grande amigo Bruno Alves, da Rádio Diversidade. O Bruno que selecionou então as canções do programa de hoje. Começando então com o saudoso Cazuza, né? Muito bom. Muito boas as músicas do Cazuza, com certeza, show de bola. Cazuza que nos faz muita falta aí, né? O Bruno que é fã do Cazuza e eu também gosto pra caramba. E a canção é O Tempo Não Para, um dos últimos registros do cantor, gravado no final da década de 80. A segunda do bloco vem com Jamil e Cláudia Leite, Chuva na Janela, que faz parte do CD e DVD do Jamil, gravado em 2008, né? Um luau, gravado acústico aí, na cidade de Porto Seguro, na Bahia. E a terceira do bloco temos a Katy Perry com Firewall, que foi uma gravação feita na passagem da cantora pelos palcos do Rock in Rio 2011, no mês de outubro. Esse é o Espetacular, um show de programa para você, e você fica agora com o Cazuza e O Tempo Não Para. Ganha mais dinheiro. A tua tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, pois ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não, não, não, não, não para. Espetacular! Um show de programa pra você! Nós dois aqui. Ouça agora aquela música velha que você cantou um dia pra mim. Você foi para um país distante e agora o seu cartão postal, sua foto na estante, te vejo ano que vem no carnaval. Chove, chuva, chuva, chove, cai do céu pro chão. Corre, vem lavar o meu rosto. Eu sei de tudo que acontece entre a gente. Nem imagino tentar te esquecer. Não vejo a hora de te ter novamente e ficar com você. Chove, chuva, chuva, chove, cai do céu pro chão. Corre, vem lavar o meu rosto. Eu sei de tudo que acontece entre a gente. Nem imagino tentar te esquecer. Não vejo a hora de te ter novamente, ficar com você. Every time I think of you, I got a shot right through into a bottle. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and this one nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I can't get on my knees. Waiting for that final moment, you say the words that I can say. I feel fine and I feel good. I feel like I never should. Whenever I get sway, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure I disagree. I don't think you're one to see. I do admit to myself that if I hurt someone else, it's impossible, because I love you, baby. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can say. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can say. Caving in, do you ever feel already buried deep? 6 feet on the screen, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light. Katy Perry no nosso espetacular, Thaís Calduro te fazendo companhia. Tivemos aí então o primeiro bloco e agora iniciamos mais um blocaço do nosso programa. Lembrando que você pode participar através do e-mail thaiscalduro@gmail.com ou através do Twitter @thaiscadu. Grande abraço para Ana Cláudia de Ribeirão Preto, para o Fernando lá de Natal, também para o pessoal da Antena Web Diversidade. Agradecer a todos pela companhia, pela audiência. Agradecer aos diretores das web rádios pela oportunidade. E dizer-lhes que eu estou preparando uma montagem de final de ano. Já fiz em 2009, né, de 2009 para 2010. Já fiz de 2010 para 2011. E agora estou preparando esta montagem com o pessoal aí desejando um feliz 2012, um feliz Natal para toda a galera, né? Às vezes a gente não conhece as vozes de quem nós estamos teclando, ou então falamos pouco, talvez, no Skype, né? E é bom também porque para os cegos, para nós cegos, a voz é fundamental, né? A voz é a foto para nós. Então, você pode mandar um e-mail com uma gravação de até um minuto, desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Com as suas palavras aí para thaiscalduro@gmail.com. thaiscalduro@gmail.com. thaiscalduro@gmail.com. Envie já a sua gravação até 30 de novembro e a montagem será reproduzida aqui em nosso programa, assim como no Love Songs e também no Show Best, nas duas últimas semanas de dezembro. Então participe aí da nossa montagem de final de ano, enviando já a sua gravação de até um minuto, desejando Feliz Natal e Ano Novo para thaiscalduro@gmail.com. O nosso espetacular vai ficando por aqui, deixando um grande abraço a todos, Jupanissa, também Camila Lazzarini, o pessoal que está curtindo a diversidade, a Rádio Antena Web, o podcast, o programa no Twitter, Cris Lerim, grande beijo para você, Roberto Filho que curtiu aí também a nossa programação, grande abraço para você. O Roberto pediu Raul, né? Raul fica para o próximo programa, porque hoje a seleção é diretamente da cidade de São Paulo, nosso amigo Bruno Alves, um dos diretores da Rádio Diversidade. O pedido do Fernando, seu pedido Fernando, também fica para a semana que vem. E na próxima segunda, na Rádio Antena Web, ou na próxima terça, na Rádio Diversidade, nós estamos de volta com o melhor da web, com o melhor do ao vivo, o show para você, um show de programa, o nosso espetacular. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e fiquem agora com mais três canções, começando com o som do Rapa, Me Deixa, também Mamonas Assassinas, Robocop Gay, né? Um registro feito aí por fãs em estúdio, em 1995, aí da banda Mamonas Assassinas. E para fechar com chave de ouro nosso programa, tem o som do Jota Quest, Além do Horizonte, que é faixa do disco MTV ao vivo. Grande abraço a todos, até a semana que vem, e eu fui! Pode avisar, podem avisar, e sente uma doença que Venci o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou o homem mais sincero e mais justo do mundo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou o homem mais sincero e mais justo do mundo. Pode zombar tudo, que não vão me abalar. Os cães farejam medo, logo não vão encontrar. Não se trata de coragem, mas meus olhos tão distantes. Me camuflam na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar. Me deixa, que hoje eu tô de poder. Me deixa, e hoje eu tô de bobeira. Bobeira. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira. Bobeira. Me deixa, vê se me deixa, que hoje eu tô de bobeira. Bobeira. Bobeira. Que eu tô de bobeira. Bobeira. Que eu tô de bobeira. Bobeira. Que eu tô de do show. Ao vivo. Não, fazer a versão do show. 3, 4. Oh, mon amour. Sua mente, quem também é gente, baiano fala gente, e come e vai provar. Você pode ser gótica, ser punk ou skinhead. Ah, tem gay que é uma média, tentando camuflar. Olá, meu bom Alá, faça bem a barba, arranque seu bigode. Só tem que relaxar. Aí faça uma plástica ou entre na ginástica. Boneca cibernética, um robocop gay. Um robocop gay. Um robocop gay. Uhul, yeah. Eu sei, eu sei. Um robocop gay. Como dói, né, Rui? Espetacular! Um show de programa pra você! pode se deitar no campo, chamar a relva escutando o canto dos pássaros. Ler e aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Pra projetar o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura. Você ouviu com Thaís Calduro, espetacular!